idade. Só as velhinhas. Oh, tocando só as clássicas. Raridades. Bem, a nossa primeira parte é o som do Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Teve também Toni Braxton, Another Sad Love Song, Linkin Park, Paper Cut, e teve Aqua no começo do bloco. Fica aí, depois do intervalo, tem muito mais. Revirando o passado, no Raridades. Aqui, sua noite é bem melhor. Boa noite. Ligou? É sucesso. 21:42. Quarta, sexta e domingo é dia de Cantinho do Jofre. Bateu aquela fome e deu vontade de saborear uma deliciosa comida caseira? Venha para o Cantinho do Jota. Pastéis e bolinhos de camarão, bacalhau, carne seca, Romeu e Julieta. Espetinhos, chastas recheadas e batata recheada no pote. E não é só. Tudo isso degustado com molhos e geleia de pimenta artesanais. Cerveja, café, suco, refrigerantes, mate, chimarrão artesanal também fazem parte de nosso cardápio. Venha nos conhecer. Se está no Jota, está em casa. Cantinho do Jota. Espaço simples, familiar e aconchegante. Rua Major Gama 613, Centro. Contato e WhatsApp 99247-9844. Toda sexta com karaokê, Cantinho do Jota. Temperatura 26 graus. Noite é aqui, boa noite. clássicas raridades. Valeu demais pelo som ligado aqui na programação. E se sua vida tem um som, raridades, toca pra você. Bora ir pra 2000, há 23 anos atrás, recordar o sucesso do Bowman e Who Let the Dogs Out. Who Let the Dogs Out? Who Let the Dogs Out? It was nice, the party was bumping. Hey-ya, and everybody having a ball. Until the fellas start the name calling. E-I-O. And the girls respond to the call. I have a full shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people had a ball, 'cause Billy found them get out. Get back, Gruffy, back, Gruffy. Get back, you play invest in mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, E-I-O. Two Eddie girls calling them canine. Hey, E-I-O. But they tell me, hey man, start up the party. E-I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. Bash Gruffy, get back, you play invest in mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove, got my mind, I'm gone. Do you see the race coming from my eye? Walking through the pits, the Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dill, and gassy color. Any color but you, I think I knew, that's why they call me Pitbull. 'Cause I'm the man of the land, when it's to me, they say, ooh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Recordando só as clássicas raridades. Do what you can do right now. God knows.

Technotronic, Pump Up the Jam. Teve Madonna, Give It to Me, o som de Batman. Fica aí, último intervalo. Revirando o passado, no Raridades. Saltenhas Bahia tem as mais deliciosas saltenhas da região. Venha experimentar, conheça os nossos pontos e os mais variados tipos de salgados. Atendemos de segunda a sábado na Rua Cabral, 1452 Centro. Saltenhas Bahia, atendendo também na Rua Dom Aquino, no trailer da Marilanches. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 67992545927. Saltenhas Bahia tem as mais deliciosas saltenhas da região. Venha experimentar. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Nova Clube AM! Nova Clube AM. Experimenta. 21h56. Umidade relativa do ar. 37%. Vai ver que um dia a gente se encontra. O Mercado da Vale agora tem Restaurante da Vale no bairro Cristo Redentor, na Rua Minas Gerais, número 9. Aberto de terça a domingo, das 10 às 13 horas para o almoço. À noite, das 18 às 23 horas. Oferecendo pratos à la carte, churrascos, porções, chope bem gelado, bebidas em geral e muito mais. No sábado, feijoada e churrasco com samba. A minha missão agora é te fazer feliz. Posso trabalhar em... Venha conhecer nossas instalações e passe momentos agradáveis com toda a sua família. Restaurante da Vale. Agosto Dourado, mês de conscientização do aleitamento materno. A amamentação é muito mais do que simplesmente alimentar um bebê. É um ato de amor, um elo inquebrável entre mãe e filho. E um dos presentes mais preciosos que uma mãe pode oferecer ao seu bebê. Durante a amamentação, o corpo da mãe libera endorfinas, proporcionando uma sensação de calma e bem-estar. Além de ajudar na recuperação pós-parto e na redução do risco de certas doenças, como câncer de mama e ovários. A amamentação é um laço de amor e nutrição. Uma campanha Nova Clube de Corumbá. Muito mais qualidade no seu rádio. A melhor companhia pra essa noite. Só as clássicas. Raridades. De volta na programação com o seu Raridades e mais sucessos na sua terça-feira. O ano é 2001, quando o primeiro single da banda americana Cake foi lançado e fez parte do álbum de 2001, Comfort Eagle. Bora ouvir? I want a girl with a mind like a diamond. I want a girl who knows what's best. I want a girl with shoes that cut and eyes that burn. I want a girl with the right allocations, who is fast and thorough and sharp as a tack. She's playing with her jewelry, she's putting up her hair, she's touring the facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. Stays up late. I want a girl with uninterrupted prosperity who uses a machete to cut through red tape with fingernails that shine like justice and a voice that is dark like tinted glass. She is fast, thorough, and sharp as a tack. She is touring the facility and picking up slack. I want a girl with the short skirt and a meet accidentally. We'll start to talk when she borrows my pen. She wants a car with a cup holder armrest. She wants a car that will get her there. She's changing her name from Kitty to Karen. She's trading her MG for a white Chrysler LeBaron. I want a girl with a short skirt and a Virando o passado no Raridades. Thank you. passado, no Raridades. Feels like I'm